Mas eu tô indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor. Traga na tua essência teu jeito mulher. E nos teus lábios todo o seu sabor. Mostre nos seus olhos que você me quer. E na tua alma todo teu valor. Quero toda a calma do teu cafuné. Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito, mesmo tão defeito, supere os medos seus. Vamos levar a vida do jeito que der, pegar a estrada e fazer amor. Nós dois de mãos dadas lá em São Tomé, ou num fim de tarde no arpoador. Eu quero que seja o que você quiser. Se fizer frio, eu sou teu edredom. Se você cair, eu te coloco em pé. Vou te ensinar como viver é bom. Quero toda a calma do teu cafuné. Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito. Mesmo com defeito, supere os medos seus.